igreja, ser Jesus Cristo. Quem a pessoa que não gosta de ir pra igreja, dá dinheiro pro pastor. Quem não gosta de ir pra igreja, fazer a igreja lá dentro, fazer uma coisa muito legal. A igreja se vê a própria massa. Quem não gosta de ir pra igreja, recita o chacrinha na porta da igreja. Quem não gosta, soldado Pedro Oli, 1957-1981. Soldado Pedro Oli, combatente civil da casa especial das mães, o soldado especial das casas, Pedro Oli, 1955-1981.